É melhor chamarmos os outros super amigos antes que chegue toda a legião do mal. Swing leva. Olha o Superman, tu leva aí! Estúdio MJ Produções. Serviços em geral para você e sua festa. Superman ficou fraco, o Pinguim jogou Kryptonita, Lex Luthor e Coringa roubou o laço da Mulher Maravilha. Superman ficou fraco, o Pinguim jogou Kryptonita, Lex Luthor e Coringa roubou o laço. E aí? Vou ligar na justiça toda dominada, agora só tem uma saída. Foge, foge Mulher Maravilha. Vai com Superman. Foge Mulher Maravilha. Vai com Superman. Vai. Mulher Maravilha, foge, foge, Superman, foge, foge, Mulher Maravilha, foge, mulher, foge, que foge, Mulher Maravilha, vou com Superman, foge, Mulher Maravilha, vou com Superman, foge, DJ Estação, aqui é só pintada violenta. Você é minha maravilha e eu sou seu Superman, o swing aqui do leve, eu quero ver você, meu bem. Você é minha o swing aqui do leva. E aí? Vou ligar da justiça toda dominada, agora só tem uma saída. Foge, foge Mulher Maravilha. Foge, foge Superman. Foge, foge Mulher Maravilha. Foge, foge, foge Superman. Foge, foge, foge Mulher. Foge, foge com Superman. Foge, foge Mulher Maravilha. Foge, foge Negona, foge. Foge Mulher Maravilha. Foge com Superman. Foge Mulher Maravilha. Vendo o balanço, chegou o som da galera. Olha o Fusca, olha o Fusca. Vai, vai, vai. Aí, Manel Júnior, pra cima. A mão pra cima, cintura solta. Dá meia volta, dança com duro. Não se canse agora, começou a festa. Mexe a cabeça e dança com duro. Entra nas suas veias, fica quente, gruda na gente, bebe, esquenta e incendeia. E quem pode parar isso aqui, descontrola sua cadeira. Esse fogo que queima por dentro e lento. Pra cima, cima, cima. A mão pra cima, cintura solta. Dá meia volta, dança com duro. Não se canse agora, começou a festa. Mexe a cabeça, mexeu, mexeu. Balança que é uma loucura, morena vem do ninguém vai ficar parado. Quero ver mexer com duro. Balança que é uma loucura. Morena vem do meu lado. Ninguém vai ficar parado. Oi, oi, oi, oi, oi. É pra quebrar com duro. Vem balança com duro. Oi, oi, oi, oi, oi. Seja moreno ou loira, vem balança com duro. Oi, oi, oi, oi. É pra quebrar com duro. Vem balança. Balança que é uma loucura, morena vem do meu lado. Ninguém vai ficar parado, quero ver mexer com duro. Balança que é uma loucura, morena vem do meu lado. Ninguém vai ficar parado. Oi, oi, oi, oi, oi, é pra quebrar com duro. Vamos dançar com duro. Oi, oi, oi, oi, oi, seja moreno, loira, vem balançar com duro. Oi, oi, oi, oi, oi. É pra quebrar. Tá todo mundo aí? E essa tá estourada em todo o Brasil. Música do verão. Fusca virado como sempre lançando moda. E a onda agora é a dança do e fica. Sai do chão. Olha o Fusca aí. vou te pegar de jeito e levar pro meu apê. Te fazer um infica até o dia amanhecer. O infica é muito bom e é fácil de aprender. Quer ir comigo? Vamos que eu ensino pra você. Como a galera já aprendeu a dança, o primeiro passo é assim, ó. O homem vai pegar a mulher por trás. Tem que deixar, viu, mulheres? Tem que deixar. E na minha contagem, vamos embora, hein? Um, dois, três, vai! Quem fica? E essa é pra soltar no paredão, hein? DJ Manuel Júnior, Productions. Vou te pegar de jeito e levar pro meu apê. Te fazer um e ficar até o dia amanhecer. O Infica é muito bom e é fácil de aprender. Quer ir comigo? Vamos que eu vou mostrar pra você. Cadê minhas meninas? Vem, levona, vem. Segundo passo é muito fácil, a galera já aprendeu também. Deita aí no chão, parceiro, deita aí. E a mulher vai vir por cima pra provar que é mulher de verdade. Eu quero ver agora, viu? Um, dois, três, três. Quem fica? O homem deitado, a mulher por cima. Quem fica? O homem deitado, a fica. Alô, Carol! Você está onde, meu amor? Dá-lhe, Manuel Júnior! Beleza, Master Informática. É uma flor. Meus olhos sempre a cintilar. Tua beleza vem para me guiar. Simbora, ei, simbora lá. Lê, lê, lê, lê, ó. Asa de Águia, DJ Manuel Júnior, o pancadão de Macapá. O sol já foi embora e o agito da rua chegou. É mais uma noite de festa, luminosa como sempre, agito da Bahia, lembrando vagalumes lá no meio da floresta. Nossa paixão é fogo, papai já lhe chamou. Não sai de mim e sai aqui, o bicho já pegou. Tomar um golinho não vai resolver. Do jeito que ela bebe, ela vai querer. Abre a clareira que ela vai sambar. É samba com galope da Bahia, ia. Abre a clareira que ela vai sambar. É samba com galope da Bahia. Simbora, ei, simbora, oh. Lê, lê, lê, lê, oh. Simbora, ei, simbora. Simbora, ei, simbora, oh. Simbora, ei, simbora, lá. Começar a festa, porque o papai... Manoel Júnior. Humildade, disciplina, generosa e sem caô. Pra começar a festa, o papai chegou. Humildade, disciplina, generosa e sem caô. Vai começar a festa porque o papai chegou. O papai chegou. Eu quero só você. E não importa o que vão dizer, porque com certeza eu só quero você, viu? Eu quero só você. Eu quero só você. Assim, meu bem, assim, assim, se liga. E não me importa o que vão dizer. Eu quero só você. Eu quero só você. Vamos lá que vamos lá que vamos lá que. E não importa o que vão dizer. Eu quero só você. Eu quero só você. Eu quero só você. E não importa o que vão dizer. Eu quero só você. Eu quero só você. Vai, Danilo! Pode ter certeza, se você eu não sou nada. Você sempre será minha eterna namorada. Me faz ideia o quanto eu te quero, o quanto eu amo você. Eu sou um recado de um homem apaixonado. Pode ter certeza, estarei sempre do seu lado. Enganar o coração, tão ligado nesse amor. Como viver a minha vida?

Estúdio MJ Produções. Serviços em geral para você e sua festa. Por enganar o meu desejo, eu deixei de te amar. Você é tudo no que vejo. Master Informática. O que pego, o que sinto e me faz sonhar. Pouco me importa o passado. Quero poder te abraçar. Viver esse amor adolescente, assim como o vento vai pro mar. Foi por esse amor. Tá lindo, tá demais. Teu corpo é tudo que brilha do meu desejo. Foi por esse amor. Tão bela flor de laranjeira. Levante a mão, bate uma palma. Cadê você? Bora, bora! Vou te ver outra vez. Amor, amor, ei, ei. Amor, que vou te ver outra vez. Tigui-ligui-na-na-lê-la-lê-la. Não sou um bicho feio. te dou carinho. Eu sou camaleão, sou teu amor. Vem me dar um beijo. Eu sou camaleão, sou teu amor. Eu sou camaleão, sou teu amor. Vem me dar um beijo. Mas esse é o meu desejo. Camaleão, sou teu amor. Vem me dar um beijo. Eu sou camaleão, sou seu amor. Esse é o meu desejo. Eu sou camaleão, sou seu amor. Vem me dar um beijo. Tá legal, joga a mão pra cima. Tira o pé do chão. Oh! Eu bem quero te amar. Com todo o prazer quero teu beijo. Eu bem quero te amar. Teu beijo, Cristiano CD. Aqui no meu lugar, se contar e dançar com você. Oh, minha linda, aonde é? Oi, ô. No tempo do balanço eu fico leve. Com você bem maneiro eu danço reggae. No tempo do balanço eu fico leve. Tá legal, levanta a mão, bate uma palma, vem. E na palma da mão, todo mundo beleza. E na palma da mão. E na palma da mão, todo mundo beleza. E na palma da mão. Aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, a bandana chegou. Aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê. Segura! Manuel Júnior, o pancadão de Macapá. Ah! Eu, amor, o camaleão se apaixonou. Trocou sua pele sensual e colorida pra ficar mais bonito na avenida. E daí, meu bem, você pode gritar. Eu, amor, o camaleão se apaixonou. Yeah, yeah. Trocou sua pele sensual e colorida pra ficar mais bonito na avenida. E daí, meu bem, você pode gritar. Que beijo bom. Eu quero levar você pra mim. Tu é és o empacamento. Tá legal, vamos embora. Cadê você, vem? Essa é a hora mais esperada. Porque a mulher hoje ela não quer mais ir pra festa com o namorado. Ela prefere ir sozinha. Aí na hora de voltar pra casa é hora de ligar pro povo. Ai, ai, ai, ui, ui, ui, ai, ai. Operadoras para o vivo de hoje. 5 horas da manhã, você quer ligar pro boi?

Estúdio MJ. Pequeno, mas abusado. Ei, e duas negras? Vamos lá. Como é que é? Vamos mexer, meu povo. Oh, não, quero não, não posso não. Minha mulher não deixa não. É a chica do legal. Liga aí, ei, tu quer beber? Tu quer por quê? Tu quer fumar? Bora para o ragá, deixa. Mas só com você rola lua de mel. Eu já tenho

ligeiro, ligeiro, ligeiro, ligeiro, ligeiro, ligeiro. Aí, Manel Júnior, pra cima! Eu vi, esse povo é VIP, ninguém é triste, o futuro existe. Eu vi, o trio não para do dor, a fogueira não para do dor, o amor não para. Eu sei que eu vou comer você, vou comer você, eu vou comer você. Se eu virar um lobo mau, eu sei que eu vou comer você. Eu vou de bar em bar até o dia amanhecer. Então você vem, um homem da mídia. Lobo mau, pra que essa boca tão grande? É pra te comer. Isso é biscuit, negão. Pode copiar, pode copiar. Ai! Paredão, Tinco e Teco. Eita, cachaça mal tomada, que o cara bebe e sai louco por aí, falando sozinho de madrugada pelas ruas da cidade sem saber pra onde ir. Eita, cachaça mal tomada, que o cara bebe e sai louco por aí, falando sozinho de madrugada pelas ruas da cidade sem saber pra onde ir. E na noite de lua cheia ele sai pra vadiar com a intenção de se transformar. Novinha agora é melhor tomar cuidado. Chegou o lobo mau, cachaceiro e tarado. E se eu virar um lobo mau, eu sei que eu vou comer você. Diga! Eu vou comer você, eu vou comer você. Mas se eu virar um lobo mau, eu sei que eu vou comer você. Eu vou de bar em bar até o dia amanhecer. Mas se eu virar um lobo mau, eu sei que eu vou comer você. Eu vou comer você, eu vou comer você. Mas se eu virar um lobo mau, eu sei que eu vou comer você. Eu vou de bar em bar até o dia amanhecer. Olá! Isso é biscuit, nega! Será que tem piriguete aí nesse bloco, meu irmão? Vamos jogar! DJ Manuel Júnior. E quando ela me vê, ela mexe. Piriguete. Rebola devagar, depois desce. Quando ela me vê, ela mexe. Piriguete. Rebola devagar, depois desce, minha mãe. Mini saia rodada, blusa rosinha. Decote enfeitado com um monte de purpurina. Ela não paga, nem acontecia. Pois se a sua carteira tiver vazia, vai na picareta, vai no pop rock. Festa de axé, ela só anda de top. Ela usa brilho, piercing no umbigo. Quando toca reggae, vem a ver. E quando ela me vê, ela mexe. Rebola devagar, depois desce. Vambora em Itabuna, vem a ver. Quando ela me vê, ela mexe. Rebola devagar, depois desce, mãe. Foto de espelho na exibição. Ela curte funk quando chega o verão. No inverno, nunca sente frio. Desfila pela net com short curtinho. Um 5-7, o de marido. Ela gosta de cara comprometido. Não tem carro, tá de carona. Ela anda sexy, toda gostosona. Ela não é amante, não é prostituta. Ela é fiel, ela é substituta. E quando ela me vê, ela mexe. Rebola devagar, depois desce. Quando ela me vê, ela mexe. Rebola devagar, depois desce, venha, venha. Em Governador, lá em Salvador, e Rio de Janeiro, Santos e Belo. Todo mundo já conhece, sabe o que acontece. Quando vê a gente, ela chega e se oferece. Mexe seu corpo como se fosse uma mala. Dedinho na boquinha, ela olha e rebola. Vem na sedução, essa noite vai ser quente. Eu vou te dar pressão. E quando ela me vê, ela mexe. Rebola devagar, depois desce, vem, vem. Eu disse, quando ela me vê, ela mexe. Rebola devagar, depois... Puta que pariu! Olá! Simbora, Biscuit! Biscuit, a nova levada da Bahia. Puta que pariu! Meu gato botou um ovo, mas o gato não põe ovo. Puta que pariu de novo! Puta que pariu! Pega o gato, arrocha o gato. Não é gato, é um macaco, banana pra todo lado. Puta que pariu! Oi, Júnior! Isso é Biscuit, negão! Meu gato botou um ovo, mas o gato não põe ovo. Puta que pariu de novo. Puta que pariu, pega o gato, arrocha o gato. Não é gato, é um macaco, banana pra todo lado. Puta que pariu, ela sempre me dizia que o som que contagia e balança sem parar. Puta que pariu, tô falando papo sério. Ela tá cheia de mistério e não para de arrochar. Puta que pariu, é no passinho do macaco. Puta que pariu, é no passinho do doidinho. Puta que pariu, tá tudo sintonizado. Puta que pariu, é biscuit pra todo lado. Puta que pariu, é no passinho do macaco. Diga! Puta que pariu, tá tudo sintonizado. Puta que pariu, é biscuit pra todo lado. Alô, Ribasson, alô, Adail Paiva. Gravo Music, Pedro Bahia Produções. Puta que pariu, meu gato botou um ovo, mas o gato... Segunda-feira eu vou pro bar, sexta-feira eu vou também. Bebê, bebê, bebê, bebê. Quarta pra comemorar, quinta não vem pra ninguém. Olha, bebê, bebê, bebê, bebê. DJ Manoel Júnior. Pancadão de Macapá. Sexta-feira tem, fim de semana tem. E na balada eu sou mais eu levo meu aré. Pra você que pensou, eu ia ficar sem ninguém. Olha, chamado de mulher, curtindo a mulher. Eu sou o cara, pode levar fé. A semana inteira eu caio na zoeira. Olha que eu abro e fecho o cabaré. Segunda-feira eu vou pro bar, sexta-feira eu vou também. Bebê, bebê, bebê, bebê. Café pra comemorar, tá não tem pra ninguém. Olha, bebê, bebê, bebê, bebê. Segunda-feira eu vou pro bar, sexta-feira eu vou também. Bebê, bebê, bebê, bebê. Café pra comemorar, tá não tem pra ninguém. Essa é a música do Carnaval 2012. Essa é top, é a fibra. Vamos beber? a sofrer. Agora que te achei, nunca vou te largar. Você na minha vida em primeiro lugar. Olha que eu tô apaixonado pensando em você. Porque me deixou sozinho a sofrer. Agora que te achei, nunca vou te largar. Você na minha vida em primeiro lugar. Eu quero você todinha pra mim. Quero você todinha pra mim. Olha que eu quero você todinha pra mim. Quero você todinha pra mim. Vamos fazer o tchê-tchê-tchê. Tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê. Eu quero fazer amor só com você. Tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê. Eu quero fazer amor só com você. Tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê. Eu quero fazer amor só com você. Tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê. Eu quero fazer amor só com você. Tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê. Eu quero fazer amor só com você. Tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê. Eu quero fazer amor só com você. Tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê. Eu quero fazer amor só com você. Tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê. Eu quero fazer amor só com você. Tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê. Eu quero fazer amor só com você. Tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê. DJ Manuel Júnior, o pancadão de Macapá. Se nasce vida no país vizinho, eu já não ando mais sozinho. Toco o telefone, chego o telegrama, enfim. Ouvimos qualquer coisa de Brasília, rumores falam em guerrilha. Foto no jornal, cadeia nacional. Oh! Vai mentir pra mim. O seu olhar já revelou. Te leva pra dar uma volta no meu mundo, desvendar os sentimentos mais profundos. Essa onda, se quiser, pode pedir. I am so good, so good. Vai, amor, invade o meu corpo. E tem que ser agora, vê se não demora, eu vou te amar. Sobe o show! Parará, e parará, e parará, pará, pá, pá. E parará, e parará, e parará, pará, pá, pá. Ei, vou te mostrar o meu poder. E você vai pirar, enlouquecer, desejar o meu amor. E aí, sei, preciso ouvir dizer que sim. E sei que nunca vai mentir pra mim. O teu olhar já revelou. Vem, galera! Te leva pra dar uma volta no meu mundo, desvendar os sentimentos mais profundos. Nessa onda, se quiser, pode pedir. I am so good. Levanta a mão, pula aí! Vai, amor, me faz sentir tudo de novo. Me dá um beijo bem gostoso. Só teu sabor me satisfaz. Vem! Vai, amor, invade o meu corpo. Tem que ser agora. Vê se não demora, eu vou te amar. Vai! Parará, sai do chão! Parará, é parará, pará, pá, pá. Vem! Parará, e parará. O pancadão de Macapá. Ela me falou que não sabe dançar, que ainda não tinha as manhas de arrochar. Falei, fica tranquila, eu vou te ensinar. É fácil toda a vida, não tem como não pegar. Cê vai ficar maluca e vai enlouquecer. Se não souber, me chama que eu arrocho com você. Preste bem atenção que já vai começar. Não tem muito segredo, é só você me acompanhar. Cento e oitenta, trezentos e sessenta. É fácil de pegar, difícil de esquecer. Vem que saliva doce vai te ensinar a fazer. 180, 180, 360. É fácil de pegar, difícil de esquecer. Se liga na pegada, é o arrocha do poder. Não sabe dançar, que ainda não tinha as manhas de arrochar. Falei, fica tranquila, que eu vou te ensinar. É fácil toda a vida, não tem como não pegar. Cê vai ficar maluca e vai enlouquecer. Se não souber, me chama que eu arrocho com você. Preste bem atenção, que já vai começar. Não tem muito segredo, é só você me acompanhar. 180, 180, 360, 180, 180, 360. É fácil de pegar, difícil de esquecer. Vem que saliva doce vai te ensinar a fazer. 180, 180, 360, 180, 180, 360. É fácil de pegar, difícil de esquecer. Alô, Marcelo Alex! Me chama de my love, my love, my love. Me chama de meu bem, meu bem, meu bem. Me chama de my love, my love, my love. Me chama de cachorro. Quero ver. Me mata de prazer. Que coisa linda. Esse é o som do rapazola, viu, mãe? E Manuel Júnior, solta o som. Alô, Luiz Augusto, da Lua Produções. Eu sou um cara, sou pedido a construção. A galera vai. Conheci tu doidão, tua rocha. Elas fazem confusão. Mas é só você, meu bem, que abala o coração. Sou o cara, ai, sou metida com explosão. E a galera conhece o doidão e tua rocha. Elas fazem confusão. Mas é só, me chama de cachorro. Me chama de my love, my love, my love. Quero ver. Eita, não. Me chama de my love, my love, my love. Me chama de cachorro, já estou ficando louco. Me mata de prazer. Olha aí, olha aí. Eita, nós. segura a banda. Segura, eu quero o gritinho da mulherada agora. Eu quero o gritinho da mulherada. Oh, meu Deus do céu. Alô, Dinho, vem aqui, Dinho, vem aqui, Dinho. Você vai dançar. O Dinho vai dançar. Olha só. É assim, mulherada, é assim, ó. Me chama de my love. Esse é o Rocha da Bahia. Meu bem, meu bem. Me chama de my love, my love, my love. Me chama, olha o Dinho aí, rapaz. Olha, me chama de my love, my love, my love. Eita, nós. Me chama de my love, my love, my love. Me chama de cachorro. Já estou ficando louco. Meia noite na janela, te vejo na lua cheia, eu quero ouvir. Sábado é dia de festa e no domingo capoeira. Quem tem telhado de vidro não atira até de telha. Uou, uou, uou. Quando o amor é verdadeiro, a paixão é passageira. Você é fruto do mato, flor de macaxeira. Cheira, cheira. Bota o pé na roda e vê o que é que dá. É Bahia de faca, é cabo de peixeira. Cheira, cheira. É espinho de copo, gole de lugar. Acho que ontem eu bebi demais. Estou sentindo o cheiro de gasolina. Ei, a nossa história de guerra e paz. A galera vai jogar o bracinho pra cima e todo mundo vai sair do chão. Sai do chão, sai do chão. O que eu quero é ter você. Então não chore não, não chore não, não chore não. Vem cá me dar um beijo que eu te dou, meu filho. Então não chore não, não chore não, não chore. Vem cá, tira o pé do chão. DJ Manuel Júnior. Shake, shake, shake. Shake, shake, shake. Shake, shake, shake. Shake, shake, shake. Encaixa no candeal, batuque no tangerê. Eu vou levar meu timbal numa caçamba pra você. Encaixa no candeal, batuque no tangerê. Eu vou levar meu timbal numa caçamba pra você. Não fico quieto quando vejo no boteco. Tamborico, reco, reco, chequerê. A chacoalhar, bate, bate, bate. Esquenta a mão nesse couro. Cante, cante, cante, agora que o dia nasceu. Bate, bate, bate, esquenta a mão nesse couro. Cante, cante, tira o pé do chão. E que levanta louca, levanta louca. E levanta louca pra dançar. E levanta louca, levanta louca. E levanta louca pra dançar. Shake, shake, shake. Shake, shake, shake. Shake, shake, shake. Shake, shake, shake. Caça no candeal, batuque no tangerê. Eu vou levar meu timbal, toca samba pra você. Me caça no candeal, batuque no tangerê. Eu vou levar meu timbal, toca samba pra você. Não fico quieto quando vejo no boteco. Tamborico, rego, rego, chequerê. Vai chacoalhar, bate, bate, bate. Esquenta, honestou. Cante, cante, cante. Agora que o dia nasceu. Bate, bate, bate. Esquenta, mano, escuro. Cante, cante. Joga tudo pra cima, galera. E que leva da louca. Leva da louca. E leva da louca pra dançar. E leva da louca. Leva da louca. Leva da louca, leva da louca pra dançar. Bate, bate, bate. Bate, bate, bate. Bate, bate, bate. Na pau na mão. Quero ver essa galera na pau na mão. Ei, Manuel Júnior, solta o som. Leleô, leleô, leleô, leleô. Leleô, leleô, leleô, leleô. Só tô ouvindo a torcida do Vasco, galera. Só os vascaínos vem alto. Quero ouvir de novo, de novo, de novo. Leleô, leleô, leleô, leleô. Leleô, leleô, leleô, leleô. Vamos tirar o pezinho do chão, se joga, meu irmão. Todo mundo tá maluco, todo mundo tá pinel. Todo mundo tá lelé da cuca, véi. Todo mundo tá maluco, todo mundo tá pinel. Todo mundo tá lelé da cuca, véi. Todo mundo tá maluco, todo mundo tá pinel. Todo mundo tá lelé da cuca, véi. Todo mundo mundo tá maluco, todo mundo tá pneu, todo mundo tá lelé da cuca, velho. Foi no primeiro amor que tudo começou. Ela chegou e acertei, te endoidou. Agora pirou, pirou, ficou tan tan tan tan. Ela falou, eu sou tieta, eu sou sua fã. Foi no primeiro amor que tudo começou. Ela chegou e a serpente endoidou. Adão pirou, pirou, ficou tan tan tan tan. Ela falou, eu sou tieta, eu sou sua fã. No paraíso, belo dia de manhã, Eva comeu, comeu, comeu e deu pra ele uma maçã. Adão pirou, pirou, ficou tan tan tan tan. Joga pra cima e sai do chão, se joga, meu irmão. Todo mundo tá maluco, todo mundo tá pinel, todo mundo tá lelé da cuca, véio. Todo mundo tá maluco, todo mundo tá pinel, todo mundo tá lelé da cuca, véio. Todo mundo tá maluco, todo mundo tá pinel, todo mundo tá lelé da cuca, véio. Todo mundo tá maluco, todo mundo tá pinel, todo mundo tá lelé da cuca, véio. Vamos embora, se joga. Chega pra cá, não marque bobeira, que o meu balanço não é brincadeira. Chega pra cá, não marque bobeira, que o meu balanço não é brincadeira. Pega no chimbal, vai a maçã inteira. Com essa galera eu vou até quarta-feira. Pega no chimbal, vai a maçã inteira. Quero ver a galera fazendo a coreografia com a gente agora. Grite aí, mostre as mãos, bate pau. Sai do chão de novo, grite aí. Mostra as mãos, bate palma, sai do chão. Você que tá embora, se quiser pode chegar. Tô de tanque cheio, vem correndo decolar. Todo mundo lá de lá, todo mundo lá de cá. Todo mundo lá de lá, todo mundo lá de cá. E dá um grito aí, dá um grito aí. Dá um grito aí, dá um grito aí. E vai, vai, vai, vai. Todo mundo lá de lá, todo mundo lá de cá. Todo mundo lá de lá, todo mundo lá de cá. DJ Manuel Júnior, The Best Audio Play Music. Chega pra cá, não marque bobeira, que o meu balanço não é brincadeira. Venha pra cá, não marque bobeira, que o meu balanço não é brincadeira. Pega no timbal, cai na swingueira. Com essa galera eu vou até quarta-feira. Pega no timbal, cai na swingueira. Quero ver a coreografia da galera com a gente agora. Brinde aí, mostre as mãos, bate pau, sai do chão, grite aí, mostre as mãos, bate palma, sai do chão. Você que tá de fora, se quiser pode chegar. Tô de tanque cheio, vem correndo decolar. Todo mundo lá de lá, todo mundo lá de cá. Todo mundo lá de lá, todo mundo lá de cá. E dá um grito aí, dá um grito aí. Dá um grito aí, dá um grito aí. E vai, vai, vai, vai. Todo mundo lá de lá, todo mundo lá de cá. Todo mundo lá de lá,